Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, bom dia para a Cobra, 1219. 219. Salvador, bom dia, Azul 4069. 4069, prossiga, bom dia. Informação Hotel, está pronto para a Cobra, autorização 360 para Campinas. Se eu puder adiantar nossa subida prevista, por favor. Dael. Ciente, aguarde a cópia número 3. Na escuta, aguarda da Elma, obrigado. Bom, Delta 3171, passa 1500, da Elma. Delta 3171, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 340, saída da Elma, vou em Leda. Direto Leda 340, subindo, Delta 3171. Abraço, considerando da colagem 1-4. É, continua do litoral, chama o controle 1-9-3. Todo litoral, chama o controle 1-9-5. Já livrando o eixo de aproximação 0. Livrando, grato. Todo Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Mantenha 500 pés. Ajuste 1-0, 1-3, direto para o São Paulo, reporte 20 milhas fora. Ajuste 1-0, 1-3, manterá 10, reportará 20 milhas fora para o São Paulo, já quebrado. Só teria atualização do 1-0-4. Autorizado Galeão no 360, Pesolou 10, pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1-19-35, transponder 5404. Autorizado Galeão, 360, Pesolou no 0, decola no 0, direita da El, Leda Bridge, 5404, Bono 804. Portão 1, chama pronto, 9804. 04 Aerotaxi web 5808 135 POB 3 horas e 45, Fernando Pontes. Direita, ponto de espera 1895, 1013, uma boa viagem, web 5808. Direita, ponto de espera 1895, com 1013 no ajuste, 5808, obrigado, bom trabalho. Tá 3890, copia. Salvador Recife no 330 para o ISC 58, pista no 0, curva à esquerda da saída Puca, transição Aracaju, controle 1-19-35 e o transponder é o 5177, o TAM 3890. Está atualizando Recife, 330, pela pista 58, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 7935. Transponder 5177, foi o TAN 3290. Correto, portão 3, chamará pronto. O 4069, para cópia. Prossiga. Campinas 360, Pesolão 16, pista no 0, curva à direita, saída da Elida Bridge, controle 1-19-35 e o transponder é o 5413, o azul 4069. Autorizado 360 Campinas, decola da 1-0 com curva à direita, aerovia Pesolou 16, saída da El Leda Bridge, controle 1-1935, transponder 5413, azul 4069. Correto, parte 3, chama o produto. 3201, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 2895, obrigado, 3201. Salvador, bom dia, 3201, 1 milha de Simbra, Baixada Tamado, ILS, visual. 3201, continua a aproximação, bom dia, iniciando o decolagem com a cristalina. Entra uma olhada, 3201. Chamarei, Warijack, 5808, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5808. 5808, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 360, saída Argo. 360, subida Argo, Webjet 5808. Papá Romeu Tango, Índia Bravo, frequência livre. Frequência livre. Solo 22, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 1219, tanto 3201. Voo 3201 no livro na pescoço. Para Recife. Autorizado Recife 390 para o ISC 58. Pista 90, curva à esquerda, saída Tucaracaju. São Lutão 3201 no livro na pescoço. Controle 119 decimal 35 e o transponder 5415, o gol 642. 114, autorizado 2390, vier por isso 8, decola 90, por Caracaju, 119354. Correto, portão 8, chama a 3201, não livrou, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, está 3201. Juliette, está 3201. 3201, ingresso agora à sua esquerda, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, está 3201. Objeto 5808, chame Centro Recife no 260, alterno 1288. Chamarei Recife 1260, 1288, bom serviço, objeto 5808. Autorizado, chama táxi 3890. Demora para o táxi 3890. Juliette, muito bom dia. VD3, aguarde a cópia. Arbo Elef. Autorizado, chame o táxi. Autorizado. Salvador, bom dia, Cristiano. Quatro. Salvador Azul 4069 no pátio 3 para o acionamento na posição. Fechando para o push, Azul. Autorizado acionamento, chamando a push, 4069. Paulo Salvador, Trip 5594, bom dia. Bom dia, Trip, aguarde a COP número 2013. Nossa, escuta, teria nossa provável subida para a área azul? Puca. Muito obrigado. Salvador, é o TAN 3890 com 164 a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal, está pronto para o táxi. 3890, direita, ponto de espera 1895, 1013. 1013, direita, 1895, ponto 3890. Paulo, gol no 804-21, no pushback acionado. Ciente, aguarde, no 804. Guarda. Táxi voo 9642, tem voo 972 a bordo, autonomia 6 horas e 4, alterna Salvador. 9642, livre táxi em frente, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013, 9642, boa viagem. Segue pátio, Índia e Alfa, o voo 9642, 1013, bom. Paulo Salvador, bom dia, gol 975, tem que dar autorização para Brasil. Bom dia, 975, Brasília, guarda cop número 3. Na sua escuta, gol 975, a saída. solo azul 4069 para o pushback. Exato, chama o táxi. Chama na táxi. Está precisando do voo 904. Pisado no... Ok, o 904 aguarda só um instante para iniciar. Ok. Sendo que a equipe de solo tem um gol retaguarda, após o gol está livre. Após o gol livre, voo 904. Proposta espera da 190. 3890, bom dia, autorizado a linha de colapso no 0, 120 graus, 069. Sente autorizado a linha de decolada 10, 3890. No 642, mantém ponto de espera após o início do repouso, a linha mantém estimado para decolagem 3 minutos após o mesmo iniciar, mesmo destino. Tá 3201? Siga. Precisa nível 360 para Confins. Qual foi o horário do plano? Ah, não. Ó, 45. Gente, não tem o seu plano no mesmo tema, aguarde só um instante para a cópia, ok? O 3201. Ok, nessa escuta foi 3201, não foi feito uma DLA. Cópia. Pra cópia. Salvador Guarulhos no 360, Pesolo 21, pista 10, curva à direita, saída Arbor, transição. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5417, o voo no 607. 35, confirmando. 5, gente, obrigado, bom dia. Correto, portão 9, chama pronto. 5514, trip, copia. Polo 204 para o táxi, AB 184, a bordo, 3 horas e 45, Campinas, Viracopos. 804, direita, ponto espera 1895, 1013, uma boa viagem. Direita, ponto espera 1895, 1013, no 804, uma boa semana. Baixa Brasil, Fata 069, Alterna Galeão, autonomia 4 horas e 10, 123 a bordo. 4069, livre táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1013, uma boa viagem. Índia Alfa, ponto espera 1895, 1013, obrigado, boa semana. Como chamou 5 na conta? Afirmativo, tá pronto para a cópia? Aracaju 190, Golf 677, pista 10, curva esquerda na Puca, Aracaju, controle 119, decimal 35. 5445 no transponder. Afirmativo 90, na Puca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, canal 35, controle 5445 no transponder. 5, 5, 5, 5. Chamará ponto no pátio 3, 5594. Boa noite, 04, bom dia, após início da companhia, ali mantém, terceiro 0. Após início da aeronave da companhia, ali mantendo 0, noite 04. Decolagem 42, controle 119-35. 119-35, 109-35, 107. Controle Salvador, gol.